Prepara os furador, roda a tampa do tambor. Os do gueto chegou, junto aos gladiador. Os boys se assustou, ligou o 90 e o doutor. Se ajoelhou, pediu socorro, mas não chegou. Só constou os moleque na mão a quadrada. Pulando janela da casa, a vítima no porta-mala. Sangue no olho, pitite de monstro. Terrorista do morro, atrás malote tesouro. Salve! É pro cê ver que o crime não tá longe. Pra subir de bonde na caminhada dos bandes. Verme sem chance, os carros roubados no desmanche. Paraguai é diamante, o crime é constante. Ostensivo perigo na selva dos bichos. A lei dos inimigos vacilou, toma tiro. Maringá aquilo, Moscou toma invertir. É achado, peneirado, boiando no rio sem vida. O que eu digo, louco? Maringá só tem doutor, errou. Também tem pronto atirador. De bombeta, calça larga, graduado em ladrão. Chora doutor, os moleque voltou. Anjos do gueto, gladiadores tomando aqui no bang. Relatando o que reflete nas poças de sangue. É osso, é foda as palavras que vem no verso. O crime só aumenta o ódio e o desacerto. Mas essa realidade do nosso cotidiano. Maluco metendo cano na cena, explodindo cano. É só monstrão, é só psico que faz Halloween na quebra. Onde os fracos não tem vez, aonde não existe regra. Se um cordão de ouro vale mais que uma vida, imagine uma mansão com vários carros e piscina. Se torna presa fácil na mira dos caçadores. De colete e capuz quadrada com silenciador. É só os loucos de apetite, os ladrão que mete as caras. Não vão parar na vaga, mas em todas as quebradas, porque o crime deixa rastro. Cada um quer seu malote. Na arena é só monstrão que deixa os boys em choque. Engatilhou sem reação, bem na cara do sistema. Liberdade de expressão, sem renúncia à guerra. Não acha que é fácil assim, ter que narrar isso aqui. Infelizmente é que eu vejo, não é história em quadrinho. E a violência prossegue, causando pânico e medo. Deixando família em choque por valor alto em dinheiro. Quem entrou no crime mais cedo, de frente bateu sem medo. Aqui a rima é pesada, agradece anjos do gueto. O medo nos atrai, a sombra nos persegue. Observando a vitrine, sinto ódio na mente. Muito sangue rola nesse mundão afora. Meu sentimento não contrai, vendo os boys fechando a porta. Lágrima em canção entre o rio de sangue. Fuga planejada atrás dos ouro diamante. Mais um olho que não vê. Alegria das areias na lama, aliança. O dedo perdido na trincheira. Cadê a hora do recato perdido? Truta o coração da dos vermes, nunca mais respira. O cadáver armado vai de bonde pro naufrágio. É triste o andando do sonho, pauta a pedaço. O peito acolhe quem mais precisa, bala perdida. CBC que destrói família, droga na esquina. Alguém subiu da profundeza do céu, caiu os anjos nos mal. A guerra é só ver louco matando. Tá, programado pra matar. Revolta já na mente com a missão de Bagdá. O menor é problema, com atitude no sangue. Conexão Paranaba e parece bang bang. Programado pra matar, revolta já na mente com a missão de Bagdá. Os menor é problema, com atitude no sangue. Conexão gladiador, parece bang bang. Aí, pega o ratinho, liga logo os contatos. Só armamento de forte, cê tá ligado aí, salvão. Pra todas quebra de Paraná, aí é nós mesmo. O motivo aqui é poder sorrir, filha da puta do Altair. Quer me ver na algema? A banca tá formada, é só psico, é o esquema. Armamento de sobra aqui, vem meter a cara na Praça dos Anjos. Para os moleque, mete bala interior do Paraná. Na bife da mansão dos porcos, gamba é segura. Branca hoje vai ter velório, vai comer picanha com cão. Porque aqui a pobreza invadiu meu coração. Petrificado, relatando a dor do irmão que tá na brisa, maldita da preta que levou bala perdida. Barraco caindo aos pedaços na beira do esgoto. Ainda tá contente porque aqui existe desgosto. Não é casa própria, mas é pagar aluguel. Com amor entende que aqui ganhou prêmio Nobel. Olha um amigo no veneno todo dia, por falta de amor dentro da periferia. Traficante passou a mil e nem bem viu. Matou mais um nóia, vai pra puta que pariu. O dia promove a guerra porque Deus sumiu. A chuva cai, só lágrima caída e bala de fuzil. Tá, programado pra matar. Revolta já na mente com a missão de Bagdá. Se os menor é problema, conexão, esquema. Interior do Paraná, bang bang na cena. Tá, tá, tá, programado pra matar. Revolta já na mente com a missão de Bagdá. Os menor é problema, com atitude no sangue. Conexão Paraná, vai, parece bang bang. Blá, blá, blá, programado pra matar. Blá, blá, programado pra matar. Interior do Paraná, só louco, gangsta. Blá, blá, blá, programado pra matar. Blá, blá, blá, programado pra matar. Interior do Paraná,